Sejam bem-vindos à 42ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 15º dia deste mês de novembro, vamos recordar um acontecimento que foi muito badalado e escandaloso no nosso país em 2007, mas que traz agora uma nova teoria. É sobre o desaparecimento de Maddie McCann, a criança inglesa que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, há mais de 3 anos. Surgiram várias teorias a respeito do caso. Foi raptada, foi morta, ou tinha mesmo sido assassinada pelos pais, voluntariamente ou não, etc, etc. Mas eis que surge uma hipótese, no mínimo, diferente de todas as outras. Um relatório recente, elaborado por uma equipa de investigadores privados europeus, concluiu-se não haver fundamento para o prosseguimento das buscas tendentes à localização de Madeleine McCann. Tal relatório assenta em diversos depoimentos de clientes do Ocean Club em Lagos, no momento do alegado desaparecimento de Maggie, e de muitos habitantes da aldeia de Luz, os quais referem unanimemente nunca ter visto a família com 3 crianças, mas apenas com 2. Tal facto tem sido escondido da opinião pública. É apenas conhecido das empresas de comunicação que asseguram uma boa imagem pública da família McCann. O estudo, que deve sair a público nos próximos dias, antecipa até a dúvida sobre a própria existência da pequena Maddie. Com efeito, tendo ficado demonstrado nos processos de investigação que Gary não é o seu pai biológico, existem fortes indícios de que as amostras de ADN não sejam de qualquer criança, mas apenas de sua mãe. Tal situação explica, segundo os investigadores, a correspondência do sangue encontrado no veículo automóvel, alugado 21 dias depois do forjado desaparecimento como da pertença mãe de Maddie. Por outro lado, e segundo revela o relatório, não há qualquer indício de que o casal tenha entrado em Portugal com 3 crianças. Nem foi até agora descoberto qualquer registro de nascimento de alguma criança com o nome de Madeleine McCann, filha do casal. Esta convicção dos investigadores assenta ainda em informações prestadas por amigos pessoais de Clarence Mitchell, porta-voz do casal McCann, e de alguns dos seus colaboradores diretos. Segundo estes, Maddie, figura imaginária, seria um instrumento para a criação de um fundo de solidariedade internacional, um projeto há muito desenhado pelos McCann. Conclusão? E se Madeleine McCann nunca existiu? Seria ela do outro mundo? De resto, está tudo como de antes.